vez, DJ? Acerta de novo. Vai, cê vai sair sozinha, vai. Cê vai beber de tudo, vai. Cê vai beijar na boca, eu sei. Afinal, cê tá solteira. Mais uma hora eu sei que você cansa. E vai mandar mensagem pra saber onde é que eu tô. Tô na minha casa doido pra fazer amor. Joga no Waze e vai direto pra minha cama, ai, ai, ai. Joga no Waze e vai pra localização que você ama, ai, ai, ai. Joga no Waze e vai direto pra minha cama, ai, ai, ai. Joga no Waze e vai pra localização que você ama. Solteira. Mais uma hora eu sei que você cansa. E vai mandar mensagem pra saber onde é que eu tô. Tô na minha casa doido pra fazer amor. Joga no Waze e vai direto pra minha cama, ai, ai, ai. Joga no Waze e vai pra localização que você ama, ai, ai, ai. Joga no Waze e vai. É diferente.